Nosso tema dessa noite é a busca da alma. Várias vezes a gente fala sobre Deus, e quando a gente fala de Deus é possível que cada um de nós aqui tenha uma interpretação diferente de Deus. Quando a gente era pequeno, a gente acreditava, eu digo acreditava porque eu acho que a gente já não acredita mais, que Deus era representado por uma figura humana, porque nos disseram que Deus tinha nos criado a sua imagem e semelhança. Então Deus era que nem nós, era a representação de um homem velho, porque é através da idade que a sabedoria se forma em nós. Então era aquele homem velho, de barbas brancas e cabelos brancos, num olhar firme e que demonstrava para nós sabedoria. E através do tempo, então, a gente foi tentando entender Deus. Existe aí, eu falei, acredito que não pensamos mais dessa forma, uma interpretação dessa figura que diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Na verdade, essa imagem de Deus, essa semelhança, é a nossa alma. É o nosso ponto divino que nós carregamos dentro de nós. Nós, alma, somos sim a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente às vezes olha para o lado, porque dificilmente a gente olha para nós, então a gente olha para o lado, e pensa, como que aquela outra pessoa é a imagem e semelhança de Deus, sendo como ela é? Muito bem, né? A questão é a manifestação que a gente faz do que nós temos dentro de nós. É manifestar ou não manifestar essa essência divina que nós temos. Por que nos é tão difícil manifestarmos, deixar que a nossa alma extravase? Por que nos é tão complicado fazer isso? A gente sabe que ao longo da nossa história espiritual, a gente, em várias encarnações que nós passamos, todas elas foram inferiores a essa, no nosso sentido evolutivo. Nós trazemos de um passado muito longínquo momentos de dureza, situações onde lá no início nós necessitávamos, como seres humanos, defender a nossa sobrevivência. Nós temos a história que nos conta isso. Mas essa defesa da nossa sobrevivência, ela era muito física, muito material. Nós trazemos ainda dentro de nós, em algumas situações se manifesta isso, os nossos prazeres por coisas bastante primitivas ainda. Eu digo primitivas porque se nós pensarmos, e vai tudo contrário ao que diz aqui, é primitivo. Nós às vezes nos pegamos felizes através de um momento de vingança. Nos sentimos bem quando isso acontece. Isso é um primitivismo nosso. Nós ainda nos sentimos bem quando nós enganamos alguém e achamos que estamos levando vantagem numa situação. Nós olhamos só um momento pequeno, presente, achamos que estamos se dando bem. Vai vir um cara que nem Jesus há 2000 anos atrás, e ele nos deixa um ensinamento que foi a vida dele, além do que ele falou, tudo que ele fez, que é tudo contrário ao que a gente vem fazendo ainda hoje, mas que para nós ainda é bastante difícil. Então, quando a gente fala de alma e a gente não entende Por que que a gente ainda não consegue praticar esse bem que nos é orientado, nos é pedido? Então a gente fica nessa confusão. A gente acaba olhando sempre de uma forma ilusória a questão material. Eu disse, né? Muito tempo a gente viveu fazendo algumas coisas. Ainda fazemos hoje em dia. Então é natural que isso faça parte de nós. Quando a gente quiser saber como nós somos, é só a gente perceber o que brota como sentimento. O que me faz feliz, o que me dá prazer, provavelmente não é ainda a ajuda, a prática do esquecimento e do olhar para frente, como nos diz, né? Ainda não é isso. A gente tem alguns momentos que a gente consegue praticar isso, mas na nossa essência ainda é o eu. É o eu que está me dando ainda prazer, é o eu que me mantém disposto a, no dia seguinte, ir atrás dos meus objetivos, quase todos materiais. Quando a gente fala dessa busca da alma, e a gente já falou muito sobre isso, é o caminho que ela precisa percorrer para deixar com que a questão material tenha menos influência. Parece, às vezes, quando se fala nisso, que nós temos que abandonar tudo que é material. Não é por aí. Nós estamos num mundo material e nós precisamos nos utilizar dessas questões materiais que estão ao nosso redor para aprendermos. Mas não nos escravizarmos. Aprendermos. Nós temos que utilizar as coisas e não sermos escravos delas. É dessa forma que a gente vai se desvencilhando dessa necessidade que nós temos do ter. Hoje nós somos, quando nós nos olhamos no espelho, nós nos vemos no momento em que nós estamos. Se nós pensarmos e fizermos uma regressão mental só dentro dessa encarnação, nós vamos ver quais foram as qualidades, os aspectos físicos, mentais, que nós recebemos quando nós chegamos para esse momento. Foram os aspectos necessários para essa encarnação. Para que nós, através dessas qualidades, a gente pudesse ultrapassar esses mecanismos que ainda nos prendem. Nós não precisamos iniciar e finalizar da mesma forma. Nós temos uma capacidade mental, que é o que nos difere de todos os outros seres da natureza, para nos proporcionar a percepção de tudo que nos cerca, a percepção de nós mesmos. E através dessa percepção a gente fazer aquele pulo, como se diz, né? Fazer aquele algo mais, para que a gente entenda qual é o objetivo nosso na vida. Tem uma frase, não tinha uma frase, mas que ela passou pela história, de tão emblemática que ela era, que ela é mais antiga do que Jesus, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Há muito tempo atrás, o ser humano já tinha percebido a necessidade de se conhecer, para poder caminhar em frente, para poder se livrar de tantas dificuldades que nós temos. Se nós pensarmos em nós mesmos, de novo, em tudo aquilo que nos emperra, que nos atrapalha, que nos está impedindo de sermos mais autênticos, de deixarmos que essa alma se manifeste, nós vamos ver que são coisas que estão presas ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. De novo, particularidades primitivas. Porque quando a gente precisava se proteger, Hoje a gente não precisa de tanta proteção. Essa proteção hoje ela está nos aprisionando. Ela está fazendo com que nem a gente consiga saber quem a gente é. A busca da alma, ela passa pela perfeição através da evolução. Esse é o nosso objetivo como seres espirituais. Atingirmos a perfeição. Hoje parece muito difícil a gente falar nisso, porque nós estamos ainda muito longe. Mas vários irmãos nossos já nos deram o testemunho através da vida deles. Irmãos nossos, contemporâneos nossos, não apenas que fizeram parte de livros de história. Então, eles nos deram um rastro de luz para a gente seguir. É só observar o que eles fizeram. Aqueles que a gente idealiza, que a gente tem como santos, como grandes personalidades, que puderam realmente deixar um legado positivo, o que é que eles fizeram de diferente? Eles simplesmente esqueceram deles e olharam para frente. E através desse simples ato diário, eles evoluíram. E o contrário sempre é verdadeiro. A gente se enterra quando a gente acaba só olhando para nós mesmos.